الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando a leitura do Kitab al-Tawhid terminamos na aula passada no capítulo sobre o medo vimos na aula passada um pouco sobre algumas evidências que Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mencionou no capítulo sobre o medo e vimos quais são os tipos de medo e quando é que o medo leva a pessoa ao shirk, quando é que o medo torna-se muharram, ilícito, e quando é que o medo é permitido, e quando é que o medo é permitido. Vimos isso tudo na aula passada, e o Sheikh Rahimahullah continua ainda falando sobre o medo, menciona aqui algumas passagens a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse Rahimahullah, wa nabi sa'idin radiyallahu anhu marfu'a, إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمه على من على ما لم يعطيك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. En seguida ele disse, rahimahullah, a Nabi Sa'id radiyallahu anhu, essa é uma narração a partir do sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda marfu'a, atribuiu isso ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Inna min da'fil yaqin an turdiya an-nasa bi sakhatillah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, dentre as coisas que constituem fraqueza na fé, an turdiya an-nasa bi sakhatillah. Dentre as fraquezas na fé é a pessoa procurar agradar as pessoas desagradando Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a pessoa procura agradar as criaturas e no meio disso, nesse processo, ele provoca a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que ele faz algo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta para agradar as pessoas. Isso, como exemplo, pode ser a pessoa desobedece Allah subhanahu wa ta'ala para colocar alguém contente ou para ganhar a satisfação de alguém. Tanto isso constitui fraqueza na fé, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguém, como mencionamos alguns exemplos na aula passada, alguém que diz, por exemplo, uma mulher diz que eu não vou vestir o hijab para agradar as minhas amigas. Ela tem amigas não muçulmanas e ela diz que não vou vestir de forma islâmica para agradar as minhas amigas. Portanto, ela agradou as amigas e provocou a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Provocando a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. E os exemplos para isso são vários. Toda pessoa que procura o agrado das pessoas desobedecendo Allah subhanahu wa ta'ala, então isso mostra sua fraqueza na fé. E o que isso tem a ver com o medo? Alguém pode questionar o que isso tem a ver com o medo, que é o nosso capítulo. Quer dizer que a pessoa, o seu medo para com Allah subhanahu wa ta'ala é tão fraco a ponto da pessoa procurar agradar criaturas desobedecendo Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala e sabe do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é veemente no castigo, Allah subhanahu wa ta'ala é forte na punição. A pessoa que sabe isso, então essa pessoa não vai procurar agradar as pessoas e desagradar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando o temor para com Allah subhanahu wa ta'ala diminui no coração da pessoa, a pessoa passa a procurar a satisfação de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, sem se importar se isso vai desagradar ou não Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam considerou isso como da'f al-yaqin, fraqueza da fé, fraqueza da fé. E isso mostra também que a fé aumenta e diminui. Quer dizer que a pessoa, às vezes, pode baixar a sua fé ao ponto de procurar o agrado das pessoas desobedecendo Allah subhanahu wa ta'ala. E a obediência, e a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala é algo que provoca a sua zanga. É algo que provoca a sua zanga. Nasallallahu alaihi wa sallam. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wa sallam continua e diz: wa antahmadahum ala rizqillah. Yani, dentre as coisas que constituem fraqueza na fé, é a pessoa elogiar, yani, outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, num ato ou numa situação que constitui algo que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, portanto, a pessoa foi dado o risco. Quem é que dá o risco? Yani, quem é que dá o sustento? É fulano? É o teu chefe no serviço? Ou é Allah subhanahu wa ta'ala? Não há dúvida de que é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem te dá o risco. Yani, o sustento vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a fraqueza na fé leva a pessoa a elogiar ou agradecer alguém que nem é capaz de lhe dar o risco. Yani, vamos supor que alguém foi a uma entrevista de trabalho, fez uma entrevista de trabalho e conseguiu o emprego. Isso constitui sustento, yani, é risco. Yani, a pessoa que trabalha, yani, isso constitui um sustento. Ele, o que faz? O seu coração fica inclinado para a pessoa que lhe facilitou esse emprego. Yani, existia, por exemplo, um fulano que disse: eu vou te ajudar para conseguir esse emprego. Então, ele passa a elogiar essa pessoa como se essa pessoa fosse, yani, quem lhe deu esse risco. Yani, ele deixa Allah subhanahu wa ta'ala, ele deixa Allah subhanahu wa ta'ala e vai agradecer a pessoa que ele acha que, yani, deu ele esse risco. Enquanto que o crente, yani, que conhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, conhece Allah subhanahu wa ta'ala, sabe de que o risco somente vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ninguém é capaz de fazer chegar a ti o sustento senão Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente sabe de que as pessoas somente são um meio que Allah subhanahu wa ta'ala usou para fazer chegar esse risco. Yani, esse indivíduo que, por exemplo, foi pedir um emprego e teve um fulano nessa empresa, por exemplo, que disse: eu vou te ajudar, vou falar com o chefe, vou falar com fulano para te garantir esse emprego. Yani, essa pessoa que falou com fulano e, yani, esse fulano aceitou e deu a outra pessoa emprego, essa pessoa não é senão, yani, um meio que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no meio para fazer chegar a ti o risco. Quer dizer que até mesmo se essa pessoa não fosse falar com fulano ou fulano, o risco chegaria a ti. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu de sustento para ti, chegaria a ti. Por mais que nesse processo não existisse intermediário, não existisse o teu amigo ou o teu familiar que te ajudou. Tanto essa pessoa que existe no meio é só, yani, é uma peça, podemos assim dizer, é uma peça que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para fazer chegar a ti o risco dele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente vê essas coisas e sabe de que ninguém é capaz de fazer chegar a ti o risco senão Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto aquele que tem um imã fraco, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, ضعف اليقين, yani, a pessoa não está firme no seu imã, começa a agradecer as pessoas como se eles fossem o motivo de, yani, dele ser dado esse risco, e ele esquece Allah subhanahu wa ta'ala. Esquece Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ. Yani, essa também é uma das características da fraqueza, yani, do coração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ. Yani, dentre a fraqueza no coração, ou dentro da fraqueza da fé, é você criticar. É você criticar as pessoas por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não fez chegar a ti. Por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não fez chegar a ti. Yani, se não fosse fulano, eu iria de encontrar isso. Yani, começa a criticar as pessoas. De que se não fosse fulano intrometer nos meus assuntos, então eu teria essa coisa. Yani, como se essa pessoa fosse capaz de prejudicar a ele ou beneficiar a ele. E no exemplo que a gente deu anteriormente sobre o emprego, yani, a gente dá esse emprego, yani, esse exemplo de emprego, porque é algo que mais as pessoas percebem. Mas isso aplica-se para vários casos. Yani, voltando ao caso do emprego, ele foi pedir, yani, foi pedir emprego a um sítio, e lá existia um fulano que disse: não vale a pena dar emprego a fulano por causa de tal e tal coisa. E ele começa a criticar essa pessoa: você que foi o motivo de eu não conseguir emprego. Você é o motivo de eu não conseguir emprego. E ele esquece que Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta as coisas. É quem decreta as coisas. E se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse essa coisa chegar a ti, chegaria. Como disse no hadith de Ibn Abbas, se as pessoas todas se juntassem, ou no hadith de Muad, se todas as pessoas se juntassem para impedirem que o bem chegasse a ti, ou yani, algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém seria capaz de travar isso. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala decretar o bem para ti, ninguém é capaz de travar isso. Ninguém é capaz de travar isso. E se Allah subhanahu wa ta'ala decretar uma calamidade sobre ti, ninguém é capaz de defender para com essa yani, calamidade. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui que dentre as coisas que constituem fraqueza na fé é a pessoa criticar aos outros por aquilo que ele não conseguiu. Por aquilo que ele não conseguiu. Fulano é que é o motivo disso. Fulano, se não fosse fulano, então eu teria isso. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui chama a atenção a um ponto. Inna rizqa Allahi la yajurruhu hirsul haris wa la yarudduhu karahiyatun kari. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou aqui um princípio bastante importante o muçulmano ter consigo. Ele disse, yani, o sustento de Allah subhanahu wa ta'ala la yajurruhu hirsul haris. Yani, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tem como sustento para o servo, la yajurruhu hirsu harisi. Quer dizer que, por mais que a pessoa yani, se esforça, isso não é o motivo de o risco de Allah subhanahu wa ta'ala chegar a ti. Yani, quer dizer que você pode se esforçar, pode fazer tudo, pode usar todos os meios para chegar ao risco. Se Allah subhanahu wa ta'ala não quiser que o risco chegue a ti, não vai chegar a ti. Por mais que você use os meios legais que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Yani, por exemplo, alguém tem uma terra, vai lavrar a terra, toma conta da terra, rega, regadio, tudo mais. Mas as plantas, vamos supor que não crescem. Ou chega uma tempestade, remove toda a plantação. Ou vem uma praga, ou coisa dessa natureza. Portanto, a pessoa aqui fez todos os meios legais para a pessoa atingir o risco, que é os frutos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não decretou. Allah subhanahu wa ta'ala não decretou que o risco chegasse a ele yani, nesse processo. Então, a pessoa vai falhar. Yani, a pessoa vai falhar. Portanto, não é o esforço da pessoa que faz o risco chegar à pessoa. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: inna rizqa Allahi la yajurruhu hirsu haris. Não é o teu esforço que faz o risco chegar a ti, mas sim é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Você pode se esforçar bastante e Allah subhanahu wa ta'ala dar-te yani, metade daquilo que é o teu esforço. Tanto isso não tem a ver com o teu esforço, não pode criticar o teu esforço, não tem nada a ver com o teu esforço, mas é o risco de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, nós somos obrigados a procurar meios de chegar ao risco. Tá aí. Isso é algo que Não há dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala yani, encorajou o servo de procurar o risco. A pessoa vai procurar o risco. Yani, a quantidade do risco ou a chegada do risco depende de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa pode fazer um trabalho 8, 10 horas e ganhar yani, pouco. Não aquilo que corresponde ao tempo que a pessoa trabalhou. E pode chegar uma outra pessoa, trabalhar 3 horas, 2 horas, ganhar mais do que aquele que trabalhou 10 horas. Portanto, isso tem a ver com o risco que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para cada pessoa. Portanto, o risco não chega a ti porque você fez esforço a mais ou yani, você esforçou-se bastante. Não chegou a ti por causa disso. Mas sim, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que chegaria a ti. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente diz: "Wala yarudduhu karahiyatu kari." Yani, o risco de Allah subhanahu wa ta'ala não é devolvido ou não é travado por alguém não gostar disso ou por yani, alguém interferir nisso. Yani, a pessoa se não querer algo, yani, vamos supor que existem pessoas que quando nasceram não disseram que queriam ser ricos. Allah subhanahu wa ta'ala fez ele ficar rico ou herdou do pai. Yani, por mais que ele queira ou não, ele nasceu, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que ele seria rico e ele vai ser rico. Portanto, por mais que ele yani, diga que eu não quero ser rico ou yani, coisa dessa natureza, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que ele seja rico, ele vai ser rico. Quer dizer que a sua karahia, o seu detestar yani, da riqueza, não é algo que vai travar a ele yani, de ser rico ou de o risco de Allah subhanahu wa ta'ala chegar a ele. Portanto, também, se as pessoas yani, detestarem o risco chegar a ti, as pessoas não querem que o risco chegue a ti, isso não vai travar o risco de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se a pessoa vai à procura do risco e nesse processo existem pessoas que yani, não querem que a pessoa alcance o sustento de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas pessoas que interferem no seu processo não são capazes de te prejudicar se Allah subhanahu wa ta'ala decretou que o risco chegará a ti. E isso também chama-nos a atenção. Yani, a pessoa quando vai trabalhar e começa a ter medo, ou eu não vou praticar a minha religião porque tenho medo de perder o emprego. Aqui tem uma grande lição de que essas pessoas que não gostam da tua religião não são capazes de te impedir de você ter o risco que Allah subhanahu wa ta'ala decretou a ti. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui chamou a atenção de que yani, as pessoas que têm essas yani, crenças, essas ideias, têm da'fu al-iman. Aquele que pensa, se eu praticar a minha religião, vou perder algo. Se eu fazer salah, vou perder algo. Ninguém perde algo fazendo, por causa de fazer salah. Yani, a pessoa está na loja ou não está no negócio, diz que se eu fazer salah, vou perder clientes. Quem é que disse que você vai perder clientes se você ir fazer salah? Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala decretou o risco chegar a ti, esse risco vai chegar. Por mais que você vá à mesquita, faça a oração, você vai encontrar clientes se Allah subhanahu wa ta'ala decretou que o seu risco vai chegar nesse dia ou naquela hora. E pelo contrário, encontra pessoas que diz que não vai fazer oração porque está à espera de clientes ou coisa dessa natureza. Nenhum cliente chega. Nenhum cliente chega a ele. Ele pensava de que o seu sentar a mais ou horas a mais yani, na sua loja ou no seu local de yani, de venda iria trazer risco de Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, não trouxe nenhum risco de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu esse risco a ele. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu o risco, se ele sentar mais horas vai ter mais, ou se ele sentar menos horas vai ter menos. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, yani, ninguém vai sair daqui na terra até consumir tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que ele irá de consumir. Yani, o teu sustento não terminará até que Você consuma isso completamente. Tanto a pessoa morre depois de consumir todo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que ele tinha que consumir na terra. Portanto, essa narração chama-nos a atenção de que devemos ter um imã forte, uma fé forte, e não nos abalarmos com o medo de perder o risco ou o medo de sermos privados de sustento pela prática da nossa religião. Em seguida, o Imam Rahimahullah disse, mencionando uma outra narração, وَأَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ إِلْتَمَسَ رِضَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ وَمَنْ إِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ رواه ابن حبان في صحيحه. Em seguida, o Imam Rahimahullah menciona essa passagem a partir de Aisha radiallahu anha, onde ela disse que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Man iltamasa ridallahi bisakhatin nas, radiallahu anhu wa arda anhu nas. Nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que procurar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala por via da zanga das pessoas, ele faz algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, mas que desagrada as pessoas, radiyallahu anhu, qual será a consequência disso? É que ele irá de alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ficará satisfeito com ele, wa arda anhu nas, e fará com que as pessoas fiquem satisfeitas com ele. Ele desobedeceu as pessoas para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, como prêmio a ele, Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com ele e fez as pessoas ficarem satisfeitas com essa pessoa. Porque quem controla os corações é Allah subhanahu wa ta'ala. Muqallib al-qulub, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam, descreveu Allah subhanahu wa ta'ala como muqallib al-qulub, aquele que controla os corações das pessoas. Portanto, aquele que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala procurando a satisfação das pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala faz ele, faz as pessoas odiar ainda mais ele. Ele procurava o agrado das pessoas, como consequência, Allah subhanahu wa ta'ala faz as pessoas ficarem contra ele. É o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse na segunda parte do hadith: Man iltamasa rida an-nas bi sakhatillah, sakhata Allahu alayhi wa asghata alayhi an-nas. Aquele que procura a satisfação das pessoas por via da zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, o que será a consequência disso? É que Allah subhanahu wa ta'ala ficará zangado com ele, e Allah subhanahu wa ta'ala fará as pessoas de ficarem zangadas com essa pessoa também. Quer dizer que ele procurava alcançar algo por via da zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, como castigo Allah subhanahu wa ta'ala ficou zangado com ele e fez as pessoas também ficarem zangadas com ele. Ele procurava a satisfação das pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala como castigo faz que as pessoas fiquem zangadas com ele. Exemplo disso, aquele que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala porque quer agradar as pessoas, não pratica a religião porque quer agradar as pessoas. Como consequência disso, Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado com a pessoa. Todo aquele que faz desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado com ele. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que as pessoas também fiquem zangadas com essa pessoa. Daí que você vai ver que as pessoas que procuram a satisfação das pessoas por via da zanga de Allah subhanahu wa ta'ala nunca alcançam aquilo que eles desejavam. Ele não praticou a religião para agradar os não muçulmanos ou as pessoas da sua comunidade, e vai ver que as pessoas da sua comunidade nunca vão ficar satisfeitas com ele, por mais que ele faça algo que é algo que eles mais desejavam ele fazer. ele, as pessoas queriam que ele não fazia essa oração. Quando ele não fizer a oração, isso nem vai trazer yani, alegria àqueles que yani, induziram ele a isso. Pelo contrário, ainda vão procurar mais outra coisa. Nunca vão ficar satisfeitos contigo. Isso é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala dá por você abandonar os seus comandos para agradar yani, as pessoas. E o caso é o mesmo para aquela pessoa que procura a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que isso implica o desagrado das pessoas. Yani, ele pratica sua religião, faz a oração no seu tempo, yani, cumpre com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que isso causa desagrado nas pessoas. Como consequência disso, Allah subhanahu wa ta'ala, como ele subhanahu wa ta'ala gosta dessa criatura, ele subhanahu wa ta'ala faz com que as pessoas gostem dele. Daí que você vai ver aqueles que você pensava que seriam seus inimigos possam ser até teus amigos, até que possam te defender. Yani, quantos são os casos em que yani, a pessoa às vezes é defendida por não muçulmanos? A pessoa não deu a ele nada. Mas sim, esse não muçulmano chega à consciência. Às vezes existem pessoas que querem te oprimir, ele chega à consciência de que não, esse é um ato errado. Ou vocês não façam isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou satisfação nessas pessoas para com esse servo que yani, decidiu cumprir com as suas ordens, por mais que isso trouxesse desagrado yani, às outras pessoas. Isso é algo que é aparente, yani, é algo que fica na cabeça das pessoas. É Shaitan que coloca isso nas pessoas, de que se você procurar o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas vão ficar tristes contigo. Yani, não podes fazer tal e tal ação, pois as pessoas yani, vão te ver de tal e tal forma. Isso são coisas que Shaitan coloca na cabeça das pessoas. E aqueles que obedecem a Shaitan acabam sendo punidos dessa forma como vimos anteriormente. Yani, e veja na história do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele praticava a religião dele, até chegou um ponto em que os próprios não muçulmanos, alguns deles em Mecca, defendiam o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo sendo eles descrentes, defendiam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala colocou eles a serviço do profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo sendo eles yani, descrentes. E isso é algo que também existe na biografia de vários yani, awliya Allah azza wa jal, todos aqueles que se apegam à religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, só uma história, uma passagem que me veio agora a partir de Sheikh Muqbil rahimahullah. Ele, depois de estudar a Sunna, voltou ao Yemen. E o Yemen, yani, a ideologia ou a crença predominante no Yemen é o Zaidia, yani, é uma facção dos Shias chamada Zaidia. E são, yani, são também agressivos. E Sheikh Muqbil rahimahullah, ele próprio fala de algumas passagens em que ele foi no masjid. Antes dele, yani, ele só disse Inna alhamdulillah. Todos levantaram, queriam bater ao Sheikh. Yani, pois yani, são Shias, Ahl al-Bid'ah. E o Sheikh disse que vieram, yani, existiam polícias fora do masjid, ouviram de que as pessoas queriam bater a ele. Vieram proteger o Sheikh. Vieram proteger o Sheikh. Mesmo sendo essas pessoas que não estão na Sunna, mas vieram, começaram a proteger o Sheikh. Isso só é um exemplo de que a pessoa, quando se apega às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, à religião de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de fazer essa pessoa ser ajudada até por via dos não muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? Inna Allah la yansur hada ad-din bi rajulin fajir. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala por vezes ajuda, auxilia a sua religião por via de indivíduos pecadores, até descrentes, porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla os corações das pessoas. Portanto, se você procura agradar as pessoas, desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, saiba de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem controle do coração dessas pessoas que você quer procurar a satisfação deles. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala pode inverter, fazendo com que essas pessoas te odeiem ainda mais. Você procurava a satisfação deles, eles vão te odiar ainda mais. Portanto, o crente yani, coloca-se yani, nesse assunto yani, da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui, que é procurar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que isso desagrade as pessoas, por mais que todo mundo fique yani, contra ti, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala estiver ao seu lado, não há dúvida de que yani, nada irá chegar a ti de mal. E como a gente sabe, ninguém é capaz de fazer chegar mal a ti sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Ibrahim alayhi salam, quando foi colocado no fogo, ele disse hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yani, quando foi colocado no fogo, ele nem ficou preocupado, nem vê nenhuma passagem de que Ibrahim tava, fugiu. Quando as pessoas disseram que yani, ele será colocado no fogo, Ibrahim alayhi salam primeiro não sabia de que se Allah subhanahu wa ta'ala yani, iria transformar o fogo yani, em frescura ou não. Mas ele tinha tawakkul, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, e ele fez o seu chamamento, que é o chamamento para o monoteísmo. Isso é algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, mas desagrada as pessoas. Ele não se interessou com isso. Ok, eles queriam pôr ele no fogo. Ibrahim alayhi salam estava firme no seu, yani, na sua fé. O que ele disse? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para mim. E que bom é ter Allah subhanahu wa ta'ala como yani, protetor. E Allah subhanahu wa ta'ala salvou a ele. E o exemplo dos profetas e dos awliya Allah azza wa jal são vários a respeito disso. Portanto, o que a gente deve ter yani, essas narrações indicam que a gente deve ter o medo de Allah subhanahu wa ta'ala, e o medo de Allah subhanahu wa ta'ala deve estar acima de tudo. O medo yani, para com Allah subhanahu wa ta'ala deve estar acima de tudo. E também essa narração mostra de que aquele que procura yani, desagradar Allah subhanahu wa ta'ala yani, alegrando outros além dele, essa pessoa é castigada com Allah subhanahu wa ta'ala. Essa pessoa é castigada com Allah subhanahu wa ta'ala. E também essas narrações mostram de que é obrigatório o muçulmano ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, colocar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala e dar precedência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as ordens das criaturas. Portanto, vamos parar por aqui. Isso que podemos falar a respeito dessa narração, e o capítulo a seguir vamos abordar na aula que vem, que é sobre o tawakkul, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, como é que o crente deve colocar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse capítulo é um capítulo bastante benéfico, yani capítulo sobre yani sobre o khawf, o medo, bem como o capítulo anterior sobre o mahabba, sobre o amor. São capítulos bastante importantes, e o muçulmano deve ter yani, essas ibadat, essas adorações no seu coração de forma equilibrada, pois o desequilíbrio nisso causa fraqueza no iman da pessoa. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.